Caruaru. Agora vai mudar, hip hop nordestino veio revolucionar. Consciência nordestina, aliados na rima. Mando sempre pesado em quem está por cima. Querendo que a gente faça com o seu jogo sujo. Mas eu já te conheço, seu playboy, eu não sou burro. Sei que pra você, eu sou mais uma ameaça. Se quiser correr atrás, playboy, então vem e faça. Quero ver se tu tem coragem de me enfrentar cara a cara. Sair da tua mansão, cair na minha área. Área minha que não é área 51. Aqui é quebrada de rocha, é Caruaru. De Tavares, da gaita de Mestre Vitalino. Do grande Azulão e das bandas de Pifano. Que mantiveram no peito o orgulho de ser nordestino. Orgulho e talento que eles demonstravam. No tocar da gaita, nas formas que davam barro. Alto do Mourão, berço feira de artesanato. Situada no pai, eu sou tudo demais. Porta-voz da cultura do nordestino. Cordel, literatura, irmão. Mestre João do Pifano, valores Caruaru. Esses meu povo, vê se acorda. Aqui quem fala é consciência, família MBJ. Mandando um salve, força, paz, união. Valores e nossa arte sem discriminação. Somos da periferia, queremos informação. Sei que a miséria, preconceito é demais pro sertão. E de quem é a culpa? Sei que a miséria, preconceito é demais pro sertão. E de quem é a culpa? O sistema pode não me enganar, não me enganar. Joga cultura no abandono, joga no abandono. O sistema pode não me enganar, não me enganar. Joga cultura no abandono, joga no abandono. O sistema pode não me enganar, não me enganar. Joga cultura no abandono, joga no abandono. O sistema pode não me enganar. Pra sobreviver você tem que ser forte. Ser um cabra da peste, ser um leão do norte. Independente de cor, se é branco ou preto. Seja um cara firmeza, seja você mesmo. Nunca deixe morrer a nossa tradição. Sou de Maracanã e Baião. Rap, rap de copandeiro na mão. Faço a embolada, pica pivas vinil. E uma batida pesada, valores culturais que estão sendo esquecidos. Alienação da TV, deixa meu povo omisso. Fantasia, violência, futuro mal garantido. Tanta indecência, velho, mal que não tem cura. Seca do Nordeste, de quem é a culpa? Me responda então. Então, político por trás de uma conspiração. Que lucra muito com drogas e prostituição. Tretas, assassinatos, é só negação. Coronéis, assassinos, câncer do meu sertão. Que matam por dinheiro, às vezes por diversão. Fazem disso uma profissão, uma profissão. Isso aqui é comum, pode que é chegado. Pernambuco no norte, mais violento apontado em todas as estatísticas. Governo aperreado, tenta esconder comitês apresentado em propaganda de televisão. Violência em baixa saúde e educação. Realidade distorcida com a manipulação. Acorda a periferia, não cai em contradição. É chegado a hora da revolução. O estudo é a chave de tudo, pode crer, irmão. É chegado a hora da revolução. Força, paz e união, então. O sistema pode não me enganar, não me enganar. Joga cultura na mão.